você acordar e quiser saber de mim, não adianta, não adianta não. E como já diziam, não adianta vir com guaraná, que eu quero é chocolate. É assim, vê se aprende e gosta mais de mim. E enquanto você prometer e eu acreditar, serão só amanhãs, um dia o meio tom. Enquanto você prometer e eu acreditar, eu quero é chocolate.